força da amizade. O sol brilha no horizonte, ilumina a nossa verdade. Cada passo que a gente dá é mais um sonho a se realizar. O mundo é nosso, vamos celebrar. Sentir o ritmo da vida com todo o calor. A união faz a força, somos um só som. Juntos a gente vai além nessa canção. De mãos dadas sem fronteiras, o futuro é a nossa bandeira. O sorriso é a nossa canção que ecoa. Sonho a se realizar. O mundo é nosso, vamos celebrar. Com o coração a vibrar. Vamos juntos cantar, espalhar o amor. Sentir o ritmo da vida com todo o calor. A união faz a força, somos um só som. Juntos a gente vai além dessa canção. Sem fronteiras, o futuro é a nossa bandeira. O sorriso é a nossa canção que ecoa em cada coração. Tratamos juntos nessa união. Vamos juntos cantar, espalhar o amor. Sentir o ritmo da vida com todo o calor. A união faz a força, somos um só som. Essa canção.